Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora também pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos Espíritos Superiores através de vários médios e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições. Vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam na estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Hoje nós estamos aqui contando com a presença do Jorge, que está descansando lá em São Pedro, em Água de São Pedro, a cidadezinha muito gostosa. Dizem que é a cidade dos velhinhos, né? O Jorge já está chegando lá, né? É verdade, foi. O pessoal tá estranhando aqui, eu falei, que é aquela pessoa? Ah, o Jorge tá diferente hoje, né? Então, mandando bom dia aos nossos queridos ouvintes da rádio, Super Rádio Piratininga 750M, e também para quem escuta a gente na Rádio Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí a qualquer momento, e um bom dia para vocês também que estão assistindo a gente aqui no YouTube Live, fica os microfones na frente. Mas, mandando um bom dia para vocês que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, já deixe os seus comentários conosco aqui, pode ir já aí comentando, participando com a gente aqui no YouTube Live, escrevendo aqui do lado, que a gente vai lendo e também no nosso WhatsApp. Então, quem participa aí do grupo do WhatsApp, já pode aí mandar mensagem. Quem está aqui já participando é a Patrícia Félix, já esta minha amiga muito linda. Estou aqui, né, na escuta da sua palavra sobre Maria, comentando aqui sobre a Ana Paula, que está aqui com a gente hoje. E o Milton também do Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso está fazendo... Hoje tá com tudo aqui, né? Então tá todo mundo participando, ó. Milton mandou bom dia também, prezados amigos da equipe do Vivência. Um abraço especial à minha amiga Ana Paula. Vamos ter um excelente programa hoje. Um ótimo dia a todos. E meu pai também já está assistindo lá na TV. Até tirou uma foto e publicou aqui pra gente. Lembrando também, muito bom essa oportunidade, falar que vocês podem colocar aí o YouTube do programa Vivência Espírita na TV. Então vocês podem assistir de lá e aí manda as mensagens pelo celular pra gente ir lendo aqui as perguntas. E o Paulo Guimarães também entrou aqui mandando bom dia, um grande abraço fraterno a todos. Tenhamos um domingo abençoado. Ainda bem que eu não tô precisando de óculos pra ler ali, né? Hoje tá longe o computador. Mas, então, participe conosco no telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, que a gente vai sortear dois livros no final do programa. Então, depois a gente passa para vocês a pergunta para sorteio, mas quem comentar, quem compartilhar, já está participando aí dos dois livros. Fala então, do tema. O tema de hoje também a gente vai falar sobre Maria, símbolo da feminino, né? Então a gente vai comentar sobre as Marias do Evangelho e outras Marias também, e sobre outros temas, outras mulheres. E com a Ana Paula Teodósio. Aqui também vamos iniciar então com a prece de abertura com a Deli. Deli, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a essa equipe maravilhosa. Bom dia a todos os amigos vivencianos. Bom dia à nossa querida convidada Ana Paula. E que possamos, nesse instante, primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais este domingo. Este domingo nublado, de chuva, mas chuva de bênçãos a cada um. Vamos pedir ao nosso Pai Maior, ao nosso querido Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima, que permita que neste programa possamos encher o nosso coração de muita alegria, mas também que a nossa mente possa ser aberta e possamos ter muitos pensamentos positivos. Pensamentos estes que vão fazer com que possamos fortalecer a nossa sintonia nesta semana que se inicia e que ela possa ser realmente uma semana de folia, mas de folia de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia será Maria como símbolo feminino. Nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Teodósio. Ela não gosta que a gente chame ela de doutora, mas ela é juíza da 5ª Vara Civil aqui de São José dos Campos, é voluntária da Fraternidade Paulo de Tarso e é secretária da Escola de Aprendizes do Evangelho na sua, na 31ª turma da Escola de Aprendizes. E ela é secretária do Milton Baruel. E também trabalha na evangelização infantil, que a nossa evangelização, inclusive lá do Paulo de Tarso, ela é muito bem considerada. Eu tenho ido em várias casas fazer palestra e os pessoal fala, mas a evangelização de vocês é exemplar, é muito bonita, né, a evangelização. Então serve de modelo. Quem quiser conhecer como é a nossa evangelização, é só participar lá com a gente. Bom dia, doutora Ana Paula Teodósio, que é nosso. Hoje nós estamos perdendo um ouvinte. É, que está aqui conosco. Está com a camisa linda, que é da Fraternidade. Fraternidade Sem Fronteiras. Sem fronteira. E bom dia. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, que deve estar nos ouvindo. Bom dia a todos da equipe. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E essa camisa muito bonita que você está com ela, da Fraternidade Sem Fronteira, você poderia falar alguma coisa da Fraternidade Sem Fronteira? Porque eu acho tão bonito esse trabalho feito lá pelo Carlos, pela Lúcia ali, da Célia, com a Célia Leão, mais a dona Frossar, que agora me esqueço o nome dela. E é um trabalho muito bonito que eles fazem aqui. Você poderia falar alguma coisa? A Fraternidade Sem Fronteiras tem trabalho na África com as crianças, crianças e famílias, né, em situações econômico-financeiras muito debilitadas. E tem trabalho aqui no Brasil também com as crianças com microcefalia. Então, microcefalia. Isso, E quem quiser colaborar pode adotar uma dessas crianças, ou na África ou no Brasil. E eles estão em todos os encontros espíritas, eles se fazem presentes. Então, é possível, é muito fácil a gente acessá-los para poder colaborar com a causa. E colabora também comprando camiseta, algumas outras coisas que eles vendem, boné, sacolinhas, botons. Mas o adotar a criança é o mais importante. É porque eu perguntei para a Célia Leão, quando ela esteve aqui conosco, que ela é representante da fraternidade aqui em São José dos Campos, mas por que vocês vão procurar as crianças pobres lá da África? Da Etiópia? Da África. É da África. E ela me falou que os pobres de lá são muito mais pobres que os pobres daqui, né? A situação lá é muito difícil, muito difícil. É um trabalho muito bonito, né, que eles fazem. Lindo, E é de fato sem fronteiras, né? Porque se é sem fronteiras, não, não deve ficar adstrito ao Brasil. Exato, porque é o pensamento que eles, justamente que eles pregam, que eles falaram aqui, né? Somos todos irmãos, as crianças de lá também são nossos irmãos, né? Sim. Que precisam, necessitados também de ajuda, né? Isso que é Moçambique, né? Moçambique. Eu sempre conto esse caso quando faço minhas palestras, que quando o Alberto ele teve, o Carlos, né? Uhum. O Carlos, que tem aquele nome complicado, se ele estiver nos ouvindo, logo daqui a pouco ele liga pra gente. E ele falou, olha, fomos lá num barraco, eu vi uma senhora deitada, amarrada, uma pedra amarrada no estômago. E ele perguntou lá para a pessoa, por que ela está com aquela pedra no estômago? Ela falou, a fome dói tanto que ela coloca aquela pedra para diminuir a dor. Então a gente vê como a miséria... No mundo é grande, né? A gente... E para adotar uma criança, uma família, para nós não é um valor assim difícil de colaborar, são R$50 por mês. Então a maioria das pessoas pode, né, colaborar com esse valor para uma, duas crianças, enfim, sempre vai estar dentro das possibilidades de cada um. E se não puder adotar, às vezes uma doação, ainda que num valor menor, ainda que não seja todo mês, mas eles fazem um trabalho muito bonito. Eu conheço também a Célia Mintz, ela pega tecido e faz roupinha para mandar para lá, né? Então, quem quiser, se a Célia Mintz estiver nos ouvindo, ela pode até mandar o telefone aqui para a gente divulgar. Legal, né? É. É a Célia Mintz ou a Célia Leão? Não, Célia Mintz. Ah, tá. A Célia Leão é responsável pela fraternidade aqui em São José. Legal. Tudo bem? E agora vamos falar do outro assunto, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu vou começar fazendo uns agradecimentos, se o senhor me permitir. Opa! Em primeiro lugar, porque, como o senhor já falou, eu sou titular O senhor não, fala Rui. Tá bem. Então eu também não sou doutora. Então também não é doutora. Isso eu já ia falar aqui, ó. Então tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar de Ana Paula, ela me chama de Rui e chama de Rodrigo. Tá certo. Então, como você falou, eu sou titular da 5ª Vara Cível aqui de São José dos Campos, então eu não sou a titular da Vara da Violência Doméstica e Familiar. Quem é titular é a doutora Márcia Faria Matei Loureiro, e eu gostaria de agradecê-la, porque ela gentilmente me recebeu em seu gabinete, disponibilizou tempo, disponibilizou o cartório dela para me fornecer alguns dados para trazer aqui hoje para vocês, e aproveitar e estender esse agradecimento para algumas pessoas queridas que me ajudaram também prestando livros ou me presenteando com livros, que foi a Patrícia Félix, que já está online. Já está assistindo a gente aqui participando. A Luzia Davi, também do Paulo de Tarso, a Lucimara Vacarelli, e um amigo de São Paulo, Marcos Molina. Então, todos eles me ajudaram. E a Marta Mara também, do Paulo de Tarso, também me emprestou vários livros. Muito bom. Participa bastante com a gente aqui também. Não, mas você vê o cuidado e a responsabilidade com o nosso programa. Você vê o preparo da Ana Paula para vir ao nosso programa, Rodrigo? Você viu só, né? Então vamos deixar ela falar. Não. Que a espiritualidade me envolva para que eu traga as informações corretas e ajude tá de alguma forma aos nossos ouvintes. Porque tem uma pessoa que veio aqui no nosso programa, ele é médio vidente, era lá de Guarujá. Ele falou, vocês podem fazer o programa tranquilo, porque o que vocês têm de assistência espiritual no programa, então nós sempre confiamos nessa assistência, né, Rodrigo? É verdade, estamos sempre confiando nessa assistência. Mas então vamos lá. Então, Ana Paula, o que, é que nós poderíamos falar do Dia Internacional da Mulher, primeiramente, que é dia 8 agora, sexta-feira, né? Dia 8 de março. É. Então, a história mais conhecida, embora não seja única, é que o dia foi estabelecido em razão de um incêndio que houve em Nova York, numa fábrica têxtil, onde morreram 130 mulheres. Nossa. E 21 homens. E aí também existem duas versões para que esse incêndio tenha acontecido. Primeiro, que os trabalhadores eram trancados na fábrica, né, para que não saíssem, e os relógios eram cobertos para que eles não soubessem o horário, porque eles passavam, às vezes, 14 a 16 horas por dia no trabalho. Então, uma das versões é essa, que a fábrica teria, o incêndio teria começado, e por ser uma fábrica têxtil, material inflamável, o fogo se espalhou rapidamente e essas pessoas não conseguiram sair dali. Uma outra versão é que essas mulheres teriam sido trancadas propositalmente nessa fábrica, porque elas estavam ameaçando fazer greve, justamente para tentar diminuir o horário de trabalho de 16 para 10 horas por dia. Então, que esse incêndio teria sido criminoso. Enfim, de alguma forma, ao que parece, o incêndio de fato aconteceu num dia 8 de março. Existe também divergência com relação ao ano em que ele teria ocorrido, se 1800 e pouco, ou em 1911, mas enfim, aí estabeleceu-se essa data como o Dia Internacional da Mulher. Em homenagem a essas mulheres. Mulheres que morreram nessa fatalidade, né? Ou acidente, não chegaram a uma conclusão do que aconteceu. E tinha muita criança, muita menina, de 14 anos, né? Muitas meninas. A gente vê que... Infelizmente também a gente vê muito isso, como o caso lá do incêndio que aconteceu lá em Santa Maria, né? Às vezes tem que acontecer algo de ruim para se gerarem leis, se gerarem soluções para poder resolver esses problemas. Às vezes tem que acontecer alguma coisa de ruim, mas que acabam como consequência gerando melhorias, né, em condições de trabalho, principalmente para as mulheres, né, e essa homenagem que aconteceu também, mas não só pensando no lado, vamos dizer assim, de leis, mas também o lado espiritual, né? O que a gente pode levar de conclusão disso? E mesmo socialmente falando, né? Porque as mulheres naquela época, elas lutavam pelo reconhecimento dos seus direitos, né? Não só da diminuição da carga de trabalho, mas salários iguais aos dos homens, direito ao voto, porque a mulher, culturalmente, ela era um objeto, né? Não tinha direito a nada. Nem a votar, né? Nem... Diziam que ela não tinha espírito também. Então... E tem uma epístola do Paulo de Tarso, que ele diz: as mulheres, quando vierem na sinagoga, sentam na última fila e fiquem de boca fechada. O próprio Livro dos Espíritos nos traz que existe, de fato, uma diferença entre homens e mulheres, mas essa diferença é de força física, né? Sim. Então, o homem foi dotado de maior força física para fazer trabalhos mais rudes, e a mulher de menos força física, sensibilidade para receber os filhos, né? E cuidar deles no início da vida. Então... A diferença é essa, mas o que nós vemos desde o início dos tempos é que a mulher, justamente por ser mais emotiva, né, mais sensível, ela acaba sendo dominada fisicamente pelo homem, que em geral se impõe pela força. Né? E uma coisa que eu achei incrível também, lendo as obras lá de Chico, né, principalmente de Emmanuel, lá, Caminho da Luz, ele conta uma coisa interessante em relação a Maomé, por exemplo, lá, conta que quem patrocinou a Maomé foi a esposa dele, que tinha riquezas, né, e foi ela que apoiou ele sair pregando da forma que ele fez, né, não vamos criticar aqui, mas foi uma mulher, né, e é incrível o quanto no Oriente Médio, né, ou nesses países árabes, as mulheres não são valorizadas, sendo que a religião deles iniciou por causa de uma mulher, a esposa de Maomé. Então, existe aquela frase que diz que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né, você falando disso, eu lembrei de Allan Kardec, que também recebeu todo o suporte, inclusive financeiro, da esposa, né? Sim. Então... A minha esposa tá ali, eu já falo que não é atrás, é do lado. mas nós estamos... do lado de um grande homem. Nós estamos usando o termo que não é atrás de um grande homem, não, ao lado de um grande homem. Não, mas só, viu, Ana Paula, só que você também se esquece... Então, voa o microfone, Léo. O que tem aqui no Livro dos Espíritos, que é justamente a pergunta 821, onde fala que a responsabilidade das mulheres é muito maior do que a dos homens. Então estamos livres, viu? Tá vendo? As mulheres é muito mais trabalho para elas do que para a gente. Então, eu costumo dizer que Jesus, ele pregou o amor sem adjetivos, né? Nós estamos longe disso, né? Porque nós adjetivamos, amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, mas Jesus não disse isso, ele disse amor. Então eu entendo, e desculpa desculpe se alguém discordar de mim, mas que o mais próximo na Terra, né, aqui neste planeta, o mais próximo que nós conseguimos chegar a esse amor ensinado por Jesus é o amor de mãe. Porque a mulher é quem recebe o filho dentro de si, né? Amamenta nos primeiros meses de vida. Então, essa relação fica muito próxima. Mas eu nas minhas palestras que eu faço por aí, Ana Paula, eu falo justamente isso. Faço que, se vocês quiserem conhecer o amor de Jesus, conheçam o amor de mãe. E aqui tem muitas mães que elas aceitam o filho do jeito que ele é. O filho para ela é o mais bonito do mundo, é o mais inteligente, que mais? O filho, ele pensa que engana a mãe, mas ele nunca engana a mãe. A mãe deixa se enganar por amor até, né? Uhum. Então a gente vê que é muito bonito esse amor de mãe, né? Ele representa justamente aquele amor de Jesus, né? E o incrível também é a questão, a beleza, né? A misericórdia divina em termos da reencarnação. Porque se ele permite que nasça um filho com o propósito de aprender a amar, qual é a melhor forma de fazer isso, se não através de como sendo mãe e filho, né? As desavenças passadas e tudo mais. Então, aquele caso que a gente tem, né, de que não foi muito bom, vamos dizer assim, aquela relação, aí Deus permite que nasça como filho para aprender a amar a mãe e vice-versa, né? E olha que se não aprender como mãe e filho, eu não sei dizer o que, que Deus faz depois, viu? Porque o amor enorme que a gente sente pelos nossos filhos não é brincadeira. Mas vamos entrar agora no nosso assunto, então, que é o... Ah, e dessa vez também a gente tem que comentar que a gente foi feliz trazendo a Ana Paula, né? Porque da outra vez a gente fez um dia das mulheres e trouxe o Eurípides. De Castro Júnior. Não, foi um ótimo programa, mas reclamaram assim as mulheres. Pô, mas Dia das Mulheres, você traz um homem pra falar Dia das Mulheres? Não, mas... Não, só que o Eurípides, ele tem 11 irmãs. E ele de homem, né? Então, imagina que já suportou, né? Eu vou começar, então, pegando um gancho aqui no que o Rodrigo falou, a respeito de alguma coisa ruim que acaba trazendo uma coisa boa. Sim. E começar a falar da lei da Maria da Penha, né? Que isso foi um fato trágico, né? Ela sofreu uma violência muito grande do marido, mas isso, ao longo do tempo, com toda a luta dela, veio nos trazer uma lei que é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo em defesa das mulheres. E, embora ela não esteja totalmente implementada, né, no Brasil, porque depende de verba, o executivo, aquelas coisas, mas ela foi promulgada em 2006, então já temos aí mais de 10 anos de Lei Maria da Penha, e as capitais já estão um pouco mais capacitadas para receber essas mulheres em situação de risco, em estado de vulnerabilidade, e tem sido gradativa a melhora, né? Muito embora os números pareçam mais altos, mas o que se verifica é que, na verdade, as mulheres estão mais encorajadas para denunciar. Então, não é que a violência tenha aumentado, a violência contra a mulher tenha aumentado, é que ela agora está sendo divulgada. Né? As mulheres têm se sentido mais encorajadas a divulgar, a sair de casa. Elas hoje têm uma rede de apoio, existe um telefone para onde se liga para denunciar os casos de violência contra a mulher. 180, né? 180, isso mesmo. Sim. Nós temos as delegacias da mulher, que já tinham antes da Lei Maria da Penha, mas sempre em razão da lei tem sido foco de maior valores, né? De dispensa de valores pelo Poder Executivo para que possa se implementar tudo que a lei prevê. Então, os casos ainda são muito altos, né? Os números ainda são altos, e eu trouxe alguns dados aqui de que 35% das mulheres que morrem, elas são vítimas de pessoas da sua família, e 70% das mulheres ou já sofreram ou ainda sofrerão algum tipo de violência, ainda que essa violência seja psicológica, né? Então, o número ainda é muito alto, mas devemos essa melhoria, né, no trato à violência contra a mulher, a Maria da Penha. Então, eu gostaria de começar falando sobre essa Maria, né, que é um símbolo aqui da Defesa. É que ela está na cadeira de roda, né? Está na cadeira de rodas. Ela nasceu no Ceará e ela veio para São Paulo para fazer pós-graduação, ela é farmacêutica. E lá ela conheceu o seu segundo marido, que era um colombiano, que estava fazendo curso lá também, um outro curso. Eles se casam, ele é uma pessoa muito amável, né? Socialmente, todos gostavam muito dele. Inclusive, ela conta numa entrevista que a mãe de uma amiga ainda lamentou, falou, puxa, que pena que ele escolheu você e não minha filha, né? E aí, depois de casados, eles têm três filhas, ela, desse segundo casamento, ela tem três filhas, mas depois que as filhas nasceram, ele começa a mudar o comportamento. E, em geral, a violência começa, a psicológica, começa com um xingamento, não deixa a mulher sair. Violência moral, sim, também. Isso, a violência moral. E aí, vai progredindo, se é que existe uma progressão entre a violência psicológica e a física, mas chega na violência física. E aí, no caso dela, ela estava dormindo, ele dispara um tiro nas costas dela, e no primeiro momento ele diz que havia gente na casa, que ele atirou para como legítima defesa, né? Mas depois da verificação, não havia ninguém, ele atirou para matar mesmo. E ela passa, salvo engano, um mês internada, um pouco mais, perde o movimento das pernas, né? E quando ela volta para casa, ele havia mexido no chuveiro para ela levar um choque durante o banho. Então, ela ainda passa por essa segunda experiência. E, no fim, ele acabou, depois de muitos anos, de uma luta muito grande, ele acabou sendo condenado, ficou somente 2 anos preso, mas ela está o resto da vida na cadeira de rodas. Então, foi em busca dessa valorização do que acontece, né, que ela lutou tanto e a lei acabou ganhando o nome dela. Mas, mas parece que depois que veio essa lei, aumentou a agressividade dos homens com relação às mulheres. Eu fico assustado, porque eu vejo na televisão quanta agressão em todos os estados do Brasil tem agressão contra a mulher. E é tudo por ciúmes, né? O que está ocasionando esses ciúmes, que, na sua visão, também como espírita, esses ciúmes exacerbados dos homens com relação às mulheres? Então, como eu falei, seu Rui, na verdade... Não, seu Rui, não. Ah, desculpa, Rui. Na verdade, o que se verifica não é que aumentou o número. O que aumentou foi o número de denúncias, né? Ah, as mulheres têm se sentido mais fortalecidas para denunciar. Mas o que se percebe é que é cultural, né? Há uns 2 anos atrás, eu conversava com uma amiga lá do Paulo de Tarso, que é professora, e ela me contou de uma aluna adolescente que chegou machucada, e ela conversando com a aluna falou, meu namorado me bateu. E aí ela falou, nossa, mas seu namorado já está, namorado já tá batendo, tá? Ela falou, mas ele tinha razão, eu não quis fazer o que ele me pediu, ele me bateu, meu pai também bate na minha mãe, meu avô também bate na minha avó. Ou seja, a vítima é culpada. Não, e vem de uma cultura que a mulher é um objeto do homem e o homem tem direito de bater. Então, o que prevê a Lei Maria da Penha? Não só o rompimento do silêncio com as denúncias, mas também o rompimento desse ciclo de violência com a recuperação desse agressor. Então, embora ainda não esteja implementado em todos os estados, salvo engano, no Rio Grande do Sul, eles já têm um trabalho com relação a isso, e os agressores dão depoimentos nesse sentido. Mas eu fazia porque eu achava que era certo, eu achava que era meu direito, porque eu vi meu pai bater na minha mãe. Eu sempre achei que isso fizesse parte do normal, né? Uhum. Então, com esse trabalho que eles têm com relação ao agressor, eles já tiveram uma diminuição muito grande de reincidências, né? A reincidência lá é de 5%. Só. Ou seja, é um trabalho de despertar da consciência. Despertar, ou seja, é tirar o véu, né, do que moralmente é certo ou errado, vamos dizer assim. Ou que, não falar de certo ou errado, mas... moral mesmo, né? Isso aqui. Porque a diferença entre ética e moral é que na ética você faz quando tá na frente de todo mundo. Que nem você falou lá do esposo da Maria da Penha. Uhum. Ele tinha ética na frente de todo mundo achava que ele era um cara legal. Por quê? Porque ele atuava com ética na frente de todo mundo. Mas moral é aquilo, é fazer as coisas certas quando não tem ninguém vendo. E quando você tá em casa com só a sua esposa, não tem ninguém vendo a sociedade. né? Então ele se sente no direito de fazer o que precisa. Isso não seria falta de moralidade? Então, a moral cristã, que a gente aprende isso. No espiritismo? É o que eu costumo chamar de educação de berço. Eu acho que falta às pessoas a educação de berço. Então, falta espiritualizar essas pessoas. E aí, eu não estou fazendo defesa de nenhuma religião. Né? Desde que a pessoa conheça Jesus, conheça os ensinamentos de Jesus, os exemplos dele, siga os exemplos de Jesus, e haja com amor e caridade, eu acho que isso falta. Ou seja, é espiritualização e não religiosidade, isso. Né? Não é questão de religião, você pode se espiritualizar em qualquer religião. Então, e aí a doutrina espírita nos traz um dado que eu acho significativo. O Brasil recebeu muitos degredados, né? Por ser a pátria do evangelho. Então, aqui nós temos espíritos muito devedores e muito difíceis de se recuperar, né? Então, vieram para cá justamente por ser a última chance de recuperação, né? E eu acho que é por isso, talvez também por isso, né? Que esses dados aqui de violência sejam tão altos. Ou seja, oportunidade para a gente colocar em prática a caridade, o amor e tudo que a gente aprende na moral cristã. É aquilo que a gente ouve, né? Que nós estamos no último vagão do último trem. Então, vieram para cá justamente para aprender. Se não aprender, não vão mais encarnar no Brasil. E quem entrou aqui foi o Leandro. O Leandro, que é lá de UK, né? É da Reino Unido, né? Ele que entrou, mandou uma mensagem, ele tem gravado algumas mensagens de Emmanuel, né? Que você me mandou a mensagem. Exato. Que ele entrou aqui e mandou bom dia, vivencianos, e um abraço caloroso a todos do programa. Estamos ligados aqui também do outro lado do oceano. Então eles estão escutando lá a gente, lá na Terra da Rainha, né? E o Ed Moreno também entrou aqui, manda bom dia, meus nobres amigos, irmãos, Rui, Jorge, Reis. O Jorge Reis não tá aqui hoje, hein? E Rodrigo, tá escutando a gente aqui também. E adorei o tema, falar de Maria de Nazaré é uma nobreza. Estou aqui ouvindo no bloco Os Unidos em Cristo. Ó. Depois você conta mais pra gente aqui, Ed. E o Antônio Bessa também entrou aqui mandando bom dia. Belos microfones, bom programa, o Antônio Bessa. Ele deve estar assistindo a gente também aqui no YouTube Live, vendo esses microfones vermelhos aqui, né? E o Lucas, que trabalha aqui também com a gente, sempre já vem aqui ajudar também. Lucas Cabral. Excelente dia a todos, muito importante ajudar o próximo, não só no Brasil, mas em Moçambique e no mundo todo, claro, dentro das nossas possibilidades. Parabéns ao Rui, Rodrigo, Ana e a todos do programa, está excelente. Abraço, Lucas Cabral. E aqui no YouTube Live, que entrou aqui também, falei, Rui, você tem uma mensagem? Nós temos aqui o João Batista, que é nosso ouvinte assíduo lá de Jacareí, que é grande Jacareí. Eu estive lá em Jacareí quarta-feira. O chato que eu falei, olha, o Monte Oliva, quando vai no nosso programa, ele fala que São José faz parte da grande Jacareí. E o Hélio foi me apresentar e falou, ele tem razão, São José pertence à grande Jacareí. Mas o Hélio mora lá em Jacareí também, né? Ele deixa um abraço para todos da equipe do Vivência Espírita. Um bom dia para você, viu, João Batista? E continue nos prestigiando. E o Nobélio David entrou aqui, manda bom dia a todos. Nobélio e Luísa. Um grande abraço para o Nobélio, que é lá do Paulo de Tarso também, né? Viu? O Paulo de Tarso está fazendo aqui o programa bombar hoje. Mas o Silvio fez a maior propaganda. Viu? Não, o Silvio faz a... então. O Silvio, assim, quem não assiste lá o programa, lá no Paulo de Tarso, vai para o Umbral, é isso? Então tá bom. A Luciana Lamar manda bom dia. Minha cunhada. A todos, feliz por começar um domingo com as palavras da Ana Paula, beijos da cunhada. Minha cunhada, lá de Santos. Legal, Santos tá assistindo aqui, meu tio lá, meu primo lá, José, do Espírito Santo, também lá em Santos, mandando bom dia, então o Gustavo deve estar assistindo, mandando um abração pro Gustavo e pra Irene também. O Renualdo Ferreira da Silva, manda bom dia a todos, ótimo programa. A Cecília, que também sempre tá aqui também, e é lá do Paulo de Tarso, também manda bom dia, muita luz e sabedoria. A Rosana Cabral, manda bom dia a todos. E o Aécio César, que é nosso colunista, toda quinta-feira tem lá na coluna o artigo dele, Luz Infinita. Ele manda um ótimo domingo ao Rui Rodrigo e ao Jorge, que com certeza está escutando o programa e é entrevistada desse domingo. Um assunto muito interessante. Então, o pessoal está participando bastante aqui. Ó. A Irene também mandou mensagem, tem bastante gente aqui mandando mensagem para a gente. Então, vamos para os comerciais? Vamos, está na hora já, né? Já está na hora já. Até o Forcato entrou aqui também. Ah, o Forcato. Grande abraço para o Forcato. E eu quero dar um grande abraço para o Renoaldo, porque ele está postando uma série de coisas boas. Eu só não tenho tempo para responder, né? Mas muito obrigado, viu, Renoaldo, pelas suas mensagens aí do Facebook. O Forcato diz que o homem que dá uma surra na mulher está precisando urgente de uma surra de evangelho. Legal, Forcato. Mas não é que nem o Chico, né? Que levou uma surra de evangelho na cabeça, assim, né? Bate. Dá-lhe evangelho. Dá-lhe evangelho. Então, depois a gente volta aqui e lê também mais. É, senão a gente não sai daqui hoje, né? O pessoal tá participando bastante, tá gostando do programa, hein? Então, vamos pros nossos comerciais. Vamos, e a música vai ser com Ed Moreno. Não, é o grupo Acorde. Ah, sim, exatamente, porque isso era pra esse. O amor não tem fim. Com o Ed Moreno que tá lá escutando a gente, o amor não tem fim. E todo domingo nós tocamos o Ed Moreno, né? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Quero viver cada dia descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o cruzeiro do sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda alegria. Quero viver cada dia descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o cruzeiro do sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda. As línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas o bronze que ressoa o sino. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências e possua um grão tamanho de fé que remova as montanhas uma só vez, se eu não tiver amor, eu nada sei. Mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir meu corpo na dor, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é bondoso, nada exigente, arrogante ou orgulhoso, jamais é descortês, nunca é interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no peito, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta ver. O amor não tem fim. As profecias, sim. O amor não tem. As profecias, sim. Um dia teremos mais, muito mais.

a gente, vamos dizer, reverencia. Maria de Nazaré? Isso. Sim, acho que é melhor até do que... Porque Jesus é um espírito crístico, né? E quando a decisão dele encarnar na Terra, por óbvio, houve um planejamento, né? E ele não poderia, acredito eu, que ele não poderia ser filho de qualquer espírito não evoluído. Então, houve uma escolha cuidadosa para esse espírito que encarnaria para recebê-lo como mãe, inclusive como pai, né? E Maria era, se não era um espírito crístico, era um espírito angelical, né? E tanto que quando ela recebe a notícia, né, de que vai, aqui já encarnada, que ela recebe a notícia de que seu filho é o Messias, ela, em momento nenhum, ela titubeia, ela se coloca à disposição e diz que se faça em mim a vossa vontade, Senhor, e ela passa o tempo todo, toda a infância de Jesus, né, auxiliando para que ele possa depois fazer o seu trabalho aqui. Então é muito importante, a gente vê que, por exemplo, a Igreja Católica reverencia demais a Maria, né? E a gente vê que a pergunta que nós estamos fazendo, qual seria? E nós espíritas também, né? Reverenciamos demais mas a pergunta que Maria. Nós vamos... E a gente vai... A pergunta é, para sorteio, a mulher está sendo valorizada como deveria? Então, e a gente vê que naquela época não se dava valor para a mulher, né? Sentia que Jesus, até na sua passagem, ele sempre respeitou todas as mulheres, né? Até aquela adúltera que era para ser apedrejada, ele respeitou. Então a gente vê que um espírito avançado, espírito adiantado como Jesus, ele tem o respeito em todos os níveis, né? Interessante. É o que nós falamos aqui no primeiro bloco, né? Ele não adjetiva o amor, ele ama. Então, ama o pai, ama a mãe, ama o irmão, ama o desconhecido, ama o necessitado, ama a todos indistintamente e igualmente, né? E só que, para nós ainda, no estágio evolutivo que nós estamos, a gente ainda faz essa diferenciação. E incrível também, eu sei que uma ideia, ela leva um tempo para poder se desenvolver, despertar a mente das pessoas. E a gente sabe que a doutrina espírita nasceu na França, né? Numa época que tinha uma liberdade de pensamento, né? E a gente pode ver que a Lei Maria da Penha, que ano que surgiu? Foi em 2006. O Espiritismo surgiu, né, Allan Kardec, em 1857, né? Então, e a gente pega lá na doutrina espírita, nas obras básicas, e os espíritos são claros, né, que é um espírito que nasce, né, ele encarna tanto num homem quanto numa mulher. Ou seja, então não tem diferença entre o espírito, né? Ou seja, não é um espírito mais evoluído, ele deixa de encarnar numa mulher, só encarna em homem. Não, ou seja, nós somos iguais, né? Será que se a gente, essas pessoas, isso desde 1850, só em 2006 a gente passa a ter cada vez mais consciência nisso, né? Então, aí eu vou discordar de você, Rodrigo, desculpa, mas a doutrina espírita permite isso, né? Sim. E eu tenho uma teoria muito própria, e eu já disse que eu vou escrever um livro quando eu tiver, assim, uns 90 anos, né? Porque, assim, dá tempo de eu... Ou seja, não... Dá tempo de eu não ser muito não criticada. Não despertou a consciência ainda. Assim, eu não vou ser muito criticada, eu já vou embora. Mas eu falei sobre isso na 29ª turma de AE, que eu fiz lá com a Nazira, E muitos concordaram comigo e algumas pessoas até fora da doutrina espírita concordam quando eu falo isso. A verdade não nos foi toda revelada, né? Ela é nos revelada aos poucos, de acordo com a nossa possibilidade de entendimento. Então, eu particularmente acredito que, embora o espírito possa nascer num corpo de homem ou num corpo de mulher, em geral, né? Lógico que exceções existem, mas em geral ele vai encarnar num corpo de mulher quando ele estiver num estágio um pouco mais evoluído moralmente. Por quê? Aquilo que eu falei no primeiro bloco. A mulher, ela é toda emoção, ela, uhum, é todo amor, ela está mais ligada à espiritualidade, ela tem mais intuições. Então, ela me parece que ela está um pouco mais preparada para as coisas da espiritualidade do que o homem, que ainda age por instinto e se impõe pela força. Sim, em termos de instinto animal, instinto ainda grosseiro, apegado ainda a uma materialidade maior, né? É. Aí, é lógico que vão existir exceções. Nós vamos ver Chico Xavier, Francisco de Assis. Mas se você for ver Chico Xavier, e foi legal isso, porque eu quando estive em Pedro Leopoldo, né, conversando ali com o pessoal que conviveu com o Chico, né, Geraldinho, John Harley, né, eles me falam assim que Chico era uma mãe. É, então. Então, assim, ele tinha. Ele não fala que Chico Xavier era homossexual, não é isso, nem eu sou contra a opção sexual de ninguém. Mas ele era um pai e uma mãe, ou seja, ele tinha já esse sentimento feminino, né, vamos dizer assim, ele tinha esse lado de misericórdia de Maria, essa relação que ele tinha com Maria, é muito grande, né. Inclusive ele tinha uma frase de Maria no quarto dele, né, que é, isto também passa. Essa afinidade, né, com... Uhum. Mas é interessante que no Livro dos Espíritos, como o Livro dos Espíritos foi a primeira edição, foi em 1857, nessa primeira edição já dizia dos direitos da mulher, coisa que agora, inclusive a pergunta 822A, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Aqui a resposta, de direitos sim, e funções não. Não. Isso em 1857, né? Quer dizer, onde a mulher não votava, onde a mulher tinha uma série de restrições, era considerado de segunda categoria, já a doutrina espírita já traz essa beleza de igualdade, né? Mas a função da mulher, ela de fato sempre vai ser diferente, até pelo corpo físico, sim, né? Então, o homem nunca vai conceber um filho dentro dele, né? Nunca vai... E a mulher, sim. Então, ela não pode até fazer alguns movimentos, por exemplo, você acabou de ser pai, né? Você sabe disso, durante a gravidez, uhum, nós temos que nos resguardar de algumas coisas, não podemos fazer força. Sim. Quando a criança nasce, nós temos... A mulher precisa ter uma tranquilidade até para conseguir produzir o leite, sim, senão ela não produz. Então, existe, de fato, uma diferença, né? Mas não é intelectual, né? Então, assim, o fato de votar, ele não diz com a condição de menos possibilidade física, de força física. E como eu falo, isso a gente está falando de um modo geral, porque lógico, uhum, que sempre haverá exceções. Sempre vai ter uma mulher com uma complexão física um pouco maior, com um pouco mais de força física. Sim. Sempre vai ter aquela que vai se dedicar, por exemplo, uma fisiculturista que vai se desenvolver, ou que tenha, ou que lute, às vezes, ou uma arte marcial. Também, ou, também. É, sempre vai ter exceção. Mas nós, sim, estamos falando de um geral, né? E no geral a mulher é fisicamente mais fraca. É. E continuando essa resposta dos Espíritos, aqui ele diz que a emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. E é uma verdade, né? É isso. Nós evoluindo, nós vamos verificando que essas diferenças intelectuais não existem e que as diferenças de força física, enfim, elas precisam ser respeitadas. Sim, sim. Né? E aqui ele fala da responsabilidade da mulher, que ela é... Inegável. E aí Maria de Nazaré, eu acho que é o máximo de exemplo que nós temos de mãe, né? Porque essa responsabilidade de receber um filho. E muito interessante, eu li uma vez um livro, até de uma colega juíza, ela tem 3 filhos. E ela colocou uma frase que eu achei muito interessante. O desafio da mãe, e do pai também, né, claro, mas ela como mulher escreveu, que o desafio é nós verificarmos em cada filho, que são espíritos individualizados e completamente diferentes um do outro, identificar a necessidade de cada um e ajudá-lo naquilo em que cada um precisa. Então, essa é uma sensibilidade que, em geral, né, a mulher tem mais do que o homem. verificar que um filho é mais preguiçoso, precisa ser chamado mais atenção. O outro, ele é muito responsável, então a gente precisa falar, olha, menos, você também precisa de um momento de lazer. Então, esse equilíbrio que precisa ser dado na condução dos primeiros anos de vida da criança, que são importantes, que tudo que a criança viver de 1 a 5 anos, mais ou menos, 4 a 5 anos, vai refletir na idade adulta. Então, essa criança, por exemplo, que de 1 a 4 anos viu o pai bater na mãe, ele, na idade adulta, vai repetir esse comportamento. Ou seja, é uma máquina de copiar, né? Sim, é uma máquina de copiar. Ele fica no subconsciente. Aprendendo tudo, por exemplo. E a qualquer momento ele pode explodir. Sim. Uhum. A Marianne Williamson, ela tem um livro, A Idade dos Milagres, que ela fala, pais, tome cuidado com o que você fala e faz perto da criança até os 5 anos, porque fica gravado no seu subconsciente e eles podem trazer essas mágoas ou então essas coisas boas para o resto da vida. Então, tome cuidado. E vai eclodir na idade adulta. Sim, então, sim. Então, em geral, né, como regra, a pessoa já está casada, então nunca vai acontecer contra os pais que foram não vou dizer os causadores, né, mas que deram aquele exemplo, vai refletir na família que a pessoa formou depois. Então, vai refletir no cônjuge, nos filhos, e aí é um ciclo vicioso, né, e que foi o que nós comentamos aqui no primeiro bloco. E com relação aí à violência contra a mulher, é isso que precisa ser quebrado, né. Sim. E o Ari Rangel entrou aqui, manda bom dia, queridos vivencianos, excelente e interessante programa de hoje. Gostaria de perguntar à Ana Paula o seguinte... Vemos hoje as mulheres lutarem por seus direitos em todo o planeta. O que ela pensa, o que você pensa sobre essa luta da mulher e que políticas o Brasil, machista e sexista como é, tem feito para tirar do índice de um dos maiores países em feminicídio? Um ótimo domingo a todos. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para ajudar nesse sentido, né? Como eu falei, ela é a terceira melhor lei do mundo em direito das mulheres, né? Em defesa das mulheres. E só que o Brasil ainda é o quinto país no mundo em violência contra a mulher. Nós temos números altíssimos de feminicídio, ou se formos ver só a violência que não chega à morte, né? Mas tem sido feitas várias ações, né, ativistas, para que esses números diminuam. E, como eu disse, para que o agressor não volte a reincidir. Então, Ana Paula, eu tenho aqui, eu peguei no Google, de janeiro a julho de 2018, houve 63.116 atos de violência contra a mulher. A violência física foi constatado 33.800. A violência psicológica, 18.700. Então, qual que seria essa violência psicológica que a gente fala? Que parece que não é violência, mas essa daí marca mais a mulher do que a violência física. A violência física é aquela que deixa a marca, né? Então, ela é fácil de ser provada. Se a mulher apanha, ela vai na delegacia, na hora, tá o roxo lá, faz o boletim de ocorrência, faz faz um exame de corpo de delito e está evidente, né? A violência psicológica, ela é mais difícil de ser comprovada, porque ela acontece dentro de quatro paredes, né? Então, em geral, o que acontece? O agressor, e esse agressor pode ser homem ou mulher, a gente fala no masculino que é a regra, né? Mas Sim. pode ser uma mulher também. O agressor, ele age dentro de casa. Socialmente, ele é uma pessoa dócil, amável, amigo de todo mundo, e tanto que se a mulher fala alguma coisa do que acontece, as pessoas falam, não pode ser, acho que você interpretou mal. Mas começam com pequenas coisinhas, né? Um xingamento, um você é louca, você precisa de tratamento. Tá gorda, cozinha mal. Isso. Então, são pequenas coisas e isso vai aumentando. E esses microtraumas, eles vão enfraquecendo a autoestima da mulher. Chega um momento em que ela se sente culpada de tudo. Então, mina esse psicológico, tira a força dela e na maioria dos casos que a gente percebe, ela é economicamente, financeiramente dependente desse agressor. Então, ela não encontra coragem, não encontra meios de sair desse panorama. Então, mas a violência sexual dentro da própria lar é muito grande também, muito, né? Muito grande. Quando a mulher... o homem quer sexo a toda hora, qualquer hora, e a mulher muitas vezes não está disposta, né? E os tabus também, né? De querer se desvencilhar de um casamento e toda a... Por exemplo, o preconceito que tem, por exemplo, em cima de um divórcio e tudo mais, né? Então, existem tabus ainda na sociedade que ainda não vencemos, né? São dificuldades, eu acredito que mais ainda financeira, né? Porque muitas vezes a mulher depende economicamente do homem e ela não consegue se desvencilhar disso. E para isso é que existem as casas de apoio que recebem mulheres hoje. Isso está previsto na Lei Maria da Penha, né? E aqui em São José dos Campos nós temos o projeto Dandara. Existe um endereço para onde essas mulheres são levadas. O endereço é sigiloso, né? Para que elas fiquem longe do agressor. Existem as medidas protetivas, né? Que mantém esse agressor longe da vítima. Existem alguns aplicativos, inclusive, que ela pode cadastrar telefones de pessoas próximas, conhecidas. Como é que é o nome do projeto mesmo? Projeto Dandara. Legal. E ela aciona esse aplicativo, se ele descumprir a medida protetiva e se aproximar dela, ela aciona o aplicativo para que as pessoas possam providenciar alguma coisa, um socorro. Mas o senhor falou da violência sexual, né, dentro de casa. Nós temos um dado de que a mulher, ela está 8 vezes mais exposta a sofrer violência dentro de casa do que fora de casa. E aí, ela está disposta? Está exposta. Exposta. Ela está mais exposta à violência dentro de casa do que fora de casa. E aí esse dado, ele inclui não só a violência física, psicológica, sexual, e isso inclui não só as mulheres casadas, né? São as filhas, adolescentes, que são vítimas, às vezes, de estupro pelo próprio pai, pelo padrasto, pelo avô, enfim. Então, são números, de fato, alarmantes, né? É porque, uma vez estava ouvindo uma palestra, o pessoal está dizendo, olha, não é dito em estatística nenhuma a violência no lar, que é muito maior do que se pensa. Inclusive... Acaba não indo para as estatísticas, né? Inclusive, o termo feminicídio, ele é diferente de homicídio, justamente porque é quando ocorre a morte da mulher em razão dela ser mulher. Né? Então, porque esse termo não existia. Não, até há pouco tempo a gente falava, matou a mulher, aquela coisa toda. Mas hoje em dia, o que nós vemos? O homem, geralmente, ele é vítima de homicídio porque ele recebe uma bala perdida, ele é assaltado, ele é vingança. Então, ele morre na rua. Né? A mulher, muitas vezes, morre dentro de casa. E por ser mulher. Então, por isso o termo feminicídio. Feminicídio. A mulher também pode ser vítima de homicídio. Então, se ela for atropelada, é outra... Assalto seguido de um... O feminicídio é considerado pela condição de ser mulher. É interessante, porque interessante. De uma hora para outra surgiu esse termo, feminicídio, né? Então, e surgiu em lei isso, né? É isso? Salvo engano, está na Lei Maria da Penha, mas aí eu não vou afirmar. O Carlos Alberto Risse entrou aqui, mandou bom dia. Carlos Alberto. Ele falou, o mundo poderia ser melhor se todos se ajudassem, e um absurdo que acontece com as crianças da Etiópia, né, sobre aquele caso que a gente tinha comentado, né, sendo que a África é a maior produtora de diamantes, né, mas infelizmente é diamante com sangue, né. Isso é sobre a Fraternidade Sem Fronteira que a gente estava comentando. E ele já viu a camisa da Ana Paula? Deixa eu mostrar. Já. Olha lá, Carlos, está com a camisa da Fraternidade. Olha lá. Não, mas não é o Carlos, não é o Carlos Kretsch. Não é o Carlos Kretsch, que está morando lá em Uberlândia. É o Carlos Alberto Hassi. E o José Espírito Santo, lá manda bom dia também. Todos os componentes da mesa do Vivência Espírita, Deus os abençoe nessa palestra da Ana Paula sobre o tema Maria como símbolo feminino. Um beijo ao priminho Francisco, que está lá assistindo a gente lá também. Mas, Ana Paula, o que você acha dessa campanha Não é Não? É muito pertinente, porque a mulher, como você falou, né? Inclusive sobre a violência sexual, muitas vezes a mulher acaba sendo culpada por um ato de um homem. Então, como eu falei aqui, o homem age por instinto muitas vezes e se impõe pela força. E a mulher, sendo mais frágil, não consegue se desvencilhar, né? E acaba sendo vítima de um... só porque ela está de mini saia. Então, às vezes ela vai à delegacia e o que que perguntam para ela? Não, mas que roupa que você estava vestindo? Mas você tinha bebido? Que horas era? Nós temos um caso recente daquela paisagista do Rio de Janeiro que recebeu um rapaz em casa, que ela conheceu pela internet. E quais foram os comentários? Ah, mas como assim? Ela põe para dentro de casa um homem que ela nem conhece? Ela estava querendo. Não está querendo, né? Tudo bem que ela pode... Foi imprudente, vamos dizer assim. Isso, é. Mas isso é dizer que ela estava querendo apanhar por 4 horas e sair com 60 pontos na boca? Se fosse um homem que tivesse conhecido uma mulher na internet, a mulher chega, rouba ele, mata ele... Ninguém vai falar uma coisa dessa. Não, ele está sendo imprudente. Eu iria falar a mesma coisa que o delegado falou para ela. Você também conhece uma mulher e coloca dentro de casa? Nesse caso, eu iria falar a mesma coisa. Mas acho que você concorda comigo que, em geral, a culpa acaba caindo sobre a vítima, né? É verdade. Mas nesse caso, ou seja, a gente não pode nunca ser a vítima, ser a culpada, né? Que é o que a gente vê acontecendo nisso. Eu achei muito legal, eu tava no metrô lá em São Paulo e colocaram cartaz nisso lá, falando, peraí, a vítima nunca é culpada. Né, em relação aos atos de agressão sexual no metrô, né? Então, o metrô hoje tem, ou o trem, salvo engano é o trem, tem vagões próprios somente para mulheres. Aí, semana passada, saiu uma fotografia, um homem dentro do vagão. Então, essa falta de educação do povo é que... existe um vagão só para mulheres? Respeite, é para mulheres, né? Não custa, vai no vagão ao lado. Então, para que esse homem está lá, né? Tem muita coisa que tem que ser. Agora, só que tem uma coisa, né? A pessoa, quando tem essa tendência meio de essa tara com mulher, é difícil segurar, né? Então, precisa de tratamento, né? Mas para isso, a pessoa precisa entender que ela tem um problema que precisa ser tratado. E em geral, as pessoas não... Isso para qualquer coisa, né? As pessoas têm dificuldade de enxergar os seus defeitos, os seus vícios. Porque a gente sabe que o pedófilo, ele vai ser pedófilo sempre. Uhum. Eu até achei estranho aquele cardeal lá da Austrália ser retirado do cargo, ser preso. Poxa vida, com aquela idade avançada até, né? Mas a pessoa diz que quando é pedófilo, vai ser pedófilo a vida toda, quer dizer, não tem cura. Então, pode não ter cura, mas muitas vezes tem tratamento. Às vezes a pessoa precisa de acompanhamento, enfim. Né? Aí já o psiquiatra vai poder... Um inibidor também. Né? A gente vê lá, a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que aquele que tem o conhecimento moral e ainda pratica, quando chegar lá do lado de lá, vai ser muito pior, né? Porque a própria consciência dele vai julgar. Não é que existe um julgamento quando passa para a pátria espiritual. Mas a própria consciência da pessoa vai ser muito pior para ela quem já tem os conhecimentos morais. E a gente vive num país que a população mais católica, mais espírita, mais evangélica, e mesmo assim, é o quinto país com mais violência contra as mulheres. Então, às vezes a pessoa tem o impulso de fazer algo errado, mas ela sabe que ela não pode. Então, o que que precisa? Saber dominar esse impulso, né? Agir moralmente. Eu quero... Tudo me é possível, mas nem tudo me é lícito, não é isso? Já dizia Paulo de Tarso. Mas o Zenildo Rodrigues está mandando um abraço a todos. O programa está excelente. Hoje ele está ouvindo o programa de casa em Santana. Ah, legal. Porque tem domingo que ele fala, eu estou no trabalho. E hoje está em casa. E o Alex Souza entrou aqui também, mandou bom dia a todos do Vivência Espírita. Um ótimo domingo e muita paz, luz a todos. Alex lá de Belo Horizonte, escutando a gente aqui. E tem mais recados aí? Senão a gente vai para os comerciais. Aqui tem o Rafael Brizante, que também é Paulo de Tarso. Está lá comigo, secretário do Milton também, lá na 21ª turma. Ele e o Fernando. Ele é secretário lá da Escola de Aprendiz. Bom dia a todos da mesa e ouvintes. Um abraço para a Ana. E a Elaine Pazini Cavalcante manda bom dia. entrevista especial com uma pessoa amiga, iluminada, a querida Ana Paula. Amiga do coração. É lá do Paulo de Tarso também. Também. Ela é aluna da 31ª e é juíza da vara do Juizado Especial Civil aqui de São José. Ah, é? Olha que legal. Era juíza? Tá? É juíza também. Também? É. Quem que é? É a Helene Pazini Cavalcante. Né? E ela é Irene, do Espírito Santo, que é minha prima também. Entrou bom dia, amigos também de Santos. É. Né? Mandando um bom dia, amigos queridos. Tema importantíssimo. Rodrigo, o Gu está enviando um beijão para o Francisco. Legal, né? E a Tatiane, ó, família em peso aqui. A Tatiane Heisman, minha prima também. Manda um bom dia, daqui de São José. Manda um bom dia a todos. Gratidão por mais este programa. O Bruno de Osasco, mandando bom dia. Gisele Serena, também ótimo carnaval, ouvindo a Ana Paula. Beijo a todos. Gisele Senra, não sei se você conhece. Gisele? É, Senra. E o Bruno aqui também, é o Ed Moreno. Eu já tinha lido a mensagem dele no WhatsApp. A Keila Freire também entrou, mandando bom dia, família Vivência. Um domingo abençoado. A Leila Souza Neto, mandando também aqui em paz. Seguindo o caminho de Cristo. O Carlos Alberto Riz, que a gente tinha comentado, ele adicionou aqui que a Terra é uma escola para os espíritos. Quanto mais aprendemos e quanto mais o amor ao próximo, reencarnaremos com mais sabedoria. Imagina o sofrimento de Maria de Nazaré ao ver seu filho pregado na cruz. Né, realmente. E o Rafael Brizani falou, ó, estava lá na 29ª com a Ana. Esse tema foi a maior polêmica. E eu fui um dos poucos a concordar com essa teoria da Ana. A Maria Cristina Meirelles, mandando um bom dia. É, o Eli Silva, que sempre participa aqui com a gente também. Eli? É, ele manda bom dia aqui a amigos vivencianos. Infelizmente que a causa, as humilhações, na maioria das vezes, é a dependência financeira em relação ao parceiro. A mulher tem que ir à luta e ficar livre. Né, que é realmente o que a Ana tinha comentado aqui. Alessandra Martins também mandando um ótimo dia. A Meire Ellen Silva mandando minha bom dia. Minha cunhada também, que está com a Maria no ventre. Que vai chegar daqui a pouco. A nossa Maria Natália. Então a Meire Ellen Silva de Oliveira também participando aqui com a gente. A Dolly Cassal também, que lá da casa da Marcela. A gente manda um abraço a todos lá na casa da Marcela em Jacareí. E o Rafael Brizani também manda uma pergunta para a Ana que a gente pode responder depois dos intervalos, né? Depois dos comerciais. Pergunta para a Ana. Com as redes sociais, a informação chega muito mais rápido hoje. Vimos isso na política, nas eleições passadas. Continua. Se isso continua. Com as redes sociais, a informação chega muito mais rápido hoje. Vimos isso na política, na eleição passada. É, talvez ele está escrevendo ainda o resto da pergunta. Acho que sim. Depois você faz a pergunta aí, Rafael, pra gente, que a gente refaz ela depois dos comerciais. A Cláudia Patrícia também mandando bom dia aqui pra gente. Lembrando que a pergunta para sorteio é: a mulher está sendo valorizada como deveria? Então entra aí, deixa a sua opinião. E no final a gente refaz aqui, a gente sorteia os dois livros. Então agora vamos para o intervalo. Com a música, ó, da outra vez que a gente colocou a música, a gente esqueceu de falar, né? É. O Jorge aplicou uma peça na gente aqui, né? ele colocou o nome aqui da música do Ed Moreno, né? Mas, deixa eu aproveitar aqui que sumiu, pasta do dia aqui. Só que ó, era uma outra música. Tá aqui, ó, Ed Moreno, Amor Não Tem Fim, mas era a música do Cancioneiro Espírita. Só tinha, acho que ele tinha, deve ter colocado o nome errado aqui, sem querer. E agora vamos para a música do Grupo Castelã, Nada Mais É Como Antes. Paulinho, solta a vinheta aí, por favor. É, logo sim. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Mudou tanto nossas mentes.

vários tipos de família. Mas essa reunião espiritual que acontece entre a família espiritual é que é importante, né? E... essa que perdura. Isso é esse amor que fica, né? E eu lembro de uma coisa que o Jorge foi o padre do nosso casamento, né? A gente fala isso, ele fica bravo. Ele que foi o cerimonialista do nosso casamento. E é uma coisa legal, né? Porque ele fala isso, ele falou isso no nosso casamento, meu e da Camila, e que é assim, eles falam assim, se vocês pensarem que é só você, a Camila e o seu filho como família, né? São só vocês, como muita gente pensa. E quando seu filho casar? É isso mesmo. Você vai deixar de ser família dele, é isso? Né? Então, assim, a gente tem que... a família, ela aumenta, né? Ela cresce. Uhum. E vai agregando mais pessoas, né? Até a gente chegar num nível de evolução... Que vai ser uma coisa só. Que a nossa família é todos nós que estamos... A humanidade. Toda a humanidade. É. Né? Essa é a proposta da fraternidade universal, né? É. Sem fronteiras. Vamos encerrando então nosso momento de gravar? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. São 9 horas e 30 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E a gente está aqui hoje, ao vivo, com a Ana Paula Teodósio, né? E aí, conseguiu, Rui? Senão vou comentar aqui sobre o 29º mês espírita da família, que é o que a gente estava comentando sobre a família aqui no tema também do Gigavale. Então é um evento aqui realizado pela USE lá de Taubaté, foi o Carlinhos que enviou aqui pra gente divulgar, já vai ser em março, já começa já na semana que vem, dia 9, e o tema central vai ser Evangelho na Família, Alegria para o Mundo. E é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver aqui com o tema que a gente estava comentando aqui, Maria da Penha. Se as famílias se evangelizarem cada vez mais, né, de fato, né, não só nos altares, mas trazer isso para dentro de casa, né? Sábado, dia 9, vai ter a palestra do Wellerson Santos, de Belo Horizonte. Domingo, dia 10, isso às 8 horas, tá? Vai ser o Thiago Prats, de Pindamonhangaba. Dia 16, André Luiz dos Santos. Dia 17, José de Oliveira. Dia 23, André Marinho. Dia 24, isso tudo do mês de março, tá? Domingo, Carlos Eduardo Rodrigues, lá de Taubaté. E dia 30 do 3, a Rita Folker, de Jundiaí. E dia 31 de domingo, ainda tem dois seminários lá no dia 31. Seminário com Rita Folker e o Marco Aurélio Monteiro, lá de Guaratinguetá. Né? Então, cada um desses, essas programações, cada um é um centro espírita diferente lá em Taubaté. Então, eu vou deixar o cartaz aqui no grupo e vamos postar também no Facebook o cartaz e também na página do Vivência Espírita. Aí o pessoal pode entrar aqui e ver cada uma dessas palestras, qual o endereço do Centro Espírita. Tá bom? Então aí é a 29º mês espírita da família. E nós vamos ter também no dia 16 de março, lá no Parque Tecnológico Dr. Altino, lá na Avenida Dr. Altino Bondezan, lá em Eugênio de Melo, palestra com André Trigueiro, que é jornalista da Rede Globo, é também professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC do Rio, é escritor, palestrante, repórter da TV Globo, editor-chefe do Cidade Soluções e comentarista do programa Estúdio 1, ambos da Globo News, colunista das rádios espírita Rio de Janeiro, Boa Nova e da Web Rádio. Isso no dia 16 de março, às 18h30, lá no Parque Tecnológico, em Eugênio de Mello. E no dia 17 de março, das 8h30 às 12h, ele vai fazer o seminário Desafio do Espírito no Século XXI. Na obra social Célio Lemos, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Jussara, das 8h30 às 12h, no dia 17 de março de 2019. Então, estão todos convidados a participar, que é a comemoração de 80 anos do Centro Espírita Divino Mestre. E faltou falar também que aquelas palestras que eu comentei é em Taubaté, tá? Então, o pessoal que é de Taubaté aí, da região aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, podem participar. E vai ter dia 25 a 30 de março, às 20 horas também, tem a 67ª Semana Kardeciana, com o tema central 160 anos de a obra O Que É o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, 160 anos da obra. Então, vai ter várias palestras, desde o dia 25 a 26 até dia 30, também, com o Carlos Alberto Dias, de Caçapava, Luísa Maciel, de São José dos Campos, Carlos Augusto Abranches, de São José, o João Luiz de Nascimento Ramos, lá de Cachoeira Paulista, que já esteve aqui com a gente. Esse prefeito, né? A Paula Guimarães, da Pindamonhangaba, que já esteve aqui com a gente, é ótima. E a Marina Ferri, que é sensacional também, não dá para deixar de participar. Então, as palestras serão no Centro Espírita Jesus de Nazaré, Centro Espírita Dr. Ivan de Souza Lopes, no Divino Mestre, Nosso Lar, Seara de Luz e Amor e Caridade Jacob. E aí eu envio aqui também, já está no nosso WhatsApp, mas eu vou postar aqui no nosso Facebook também, facebook.com/programa Vivência Espírita. Vou postar aqui também para vocês verem o endereço e o horário certinho das palestras nos dias. Nós temos a Cessé, lá do alto da ponte, da loja do papai, trabalhadora do chefa, está dizendo que o programa está muito bom e oportuno. Temos tido muitos casos de violência. Um grande abraço a todos. O Arnaldo Pardal está dizendo que o programa aqui está excelente. Abraço a todos. Um bom dia, viu, Pardal? Muita paz para você. Legal. Vamos voltar ao tema, então, das Marias? Marias. A gente vai ter que fazer um outro programa só para falar das Marias também. Mais Marias. Sim, mais Marias. Não vai dar tempo de falar de todas as Marias. Exato. E aqui vai uma homenagem à minha mãe, que também é Maria. Maria de Lourdes. É. E eu um abraço para Maria Paixão, a minha avó, que deve estar escutando também lá no rádio. Então, eu estava falando de Maria de Nazaré, né? E depois que Jesus se vai, ela se dedica aos demais filhos da humanidade, né? O que nós estávamos falando aqui, na verdade, nós somos todos uma família só espiritual, né? E aí ela começa a se dedicar a outras pessoas, a outros necessitados. E quando ela desencarna, ela faz parte, ela começa a fazer parte da fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, que faz o socorro aos suicidas. Sim. E então é um grande exemplo de amor e caridade que nós temos a ser seguido. Servas de Maria, né? Também, é. Faz esse socorro aos suicidas, é, né? Um belíssimo trabalho. É, no livro Memórias de um Suicida, nós temos assim uma ideia do trabalho que eles fazem na Ivone espiritualidade. Pereira do Amaral, né? Ivone Amaral Pereira, eu sempre troco. Bom, então, essa Maria de Nazaré, nós temos a Maria de Magdala, né? Maria de Magdala também. Maria de Magdala, não existe um consenso se teria sido ela ou não que teria lavado os pés de Jesus, né, e secado com os próprios cabelos. Existe uma divergência aí se foi ela ou não foi ela, mas enfim. Ela era uma cortesã e ela se... Depois de um encontro com Jesus, tendo sido nesse fato ou não, mas ele esteve com Jesus, e aí todo aquele amor dele, né? Dizem que quem estava com ele sentia de longe as vibrações, né, dele. E aí ela larga aquela vida de cortesã, ela doa tudo que ela tem, as joias, as sedas, os móveis, e ela passa a fazer parte da equipe lá que segue Jesus, né? E ela tem a felicidade de ser a mensageira da ressurreição, né? ela é a primeira a ver Jesus depois da morte dele. E aí eu vou lembrar de uma brincadeira que o Rui e o Jorge fizeram aqui há duas semanas. Eu tava olhando pra minha esposa ali, ela, a Camila, ela tá falando, não fala, eu não vou falar. E diz que Jesus apareceu primeiro para uma mulher porque queria que a notícia corresse rápido. Eu vou acrescentar, e com detalhes, porque mulher é muito mais detalhista do que o homem. Isso sem é ser machista, né? Sem ser... Não, sem... ou que ela tinha mais condições evolutivas, né, pela teoria, de receber a mensagem. É, isso mesmo. Mas eu sempre conto essa piadinha, né? É porque a mulher, o pessoal diz que a mulher fala muito, né? E essa tem aquela historinha também em Nova York, que fizeram um seminário para saber por que que... das mulheres, por que que as mulheres falam, aquela coisa toda. Aí tinha o mestre de cerimônia era um homem. Aí fizeram aquele seminário, aquele bate-papo, e aí a moça que estava lá, que foi fazer a síntese do seminário, ela falou, sabe por que que as mulheres falam muito? Porque os homens não ouvem, os homens só ouvem o que eles querem, então por isso que nós falamos muito. Daí o apresentador falou, o que foi mesmo que você falou? E o homem não presta atenção. Dá pra repetir? Ele falou, então tem que estar sempre repetindo, porque eles só ouvem o que eles querem. É isso mesmo, Ana Paula? Então, isso, existe um livro muito interessante que chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? O casal, ele dá diferenças culturais entre homens e mulheres, do comportamento de homens e mulheres, e são diferenças, comportamentos históricos, né? E esse é um deles, porque ao homem foi reservada a caça. Então, o homem tinha foco na caça e não prestava atenção em nada em torno dele, porque aquilo era... porque se ele não prestasse atenção, ele podia morrer. A mulher ficava na caverna cuidando dos filhos, da caça que estava lá já, né, da comida, para não ser roubada. Então, ela precisava ter olhos para todos os lados, para cuidar dos filhos, então a atenção dela, ela é dividida, né, entre várias coisas, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E então existe essa, de fato, até hoje cuidar, a gente percebe, né? O homem, quando está assistindo televisão, está assistindo televisão e ponto, né? Não adianta falar com ele que ele não escuta. Então, quando está vendo o jogo, então, nossa. E a mulher, ela cozinha, atende a criança, fala ao telefone tudo ao mesmo tempo. E isso é assim, a gente percebe que acontece com todo mundo. Então, não adianta nem dizer, ah, porque meu marido, porque minha esposa. Não, é todo mundo igual. Só muda o endereço. Não, mas a gente vê que são coisas mesmo culturais, né? Quer dizer, o homem, eu mesmo, a minha mulher às vezes está falando, eu estou prestando atenção numa coisa que eu não ouço. Ela dá, acabei de falar com você. Aí fica lá, Fica lá só falando, mas não está ouvindo. Mas vamos lá, e outra Maria? Aí voltando aqui a Maria de Magdala, a fraternidade que ela dirige, a Fraternidade do Cálice, que faz socorro aos irmãos necessitados, que, em geral, nesta vida, passam por dificuldades financeiras, porque em outra tiveram boa condição financeira e não souberam lidar bem com o dinheiro, né? E aí, quando eu li um pouquinho, né, sobre a vida de Maria de Magdala, para falar aqui para vocês, eu achei uma coisa que eu achei muito interessante, porque todo mundo fala que ela tinha 7 demônios, né? E que Jesus tirou dela os 7 demônios e tal. E que seriam esses 7 demônios? E aí eu encontrei num livro, e seria a vingança, que ela passa ela substitui pelo perdão, a revolta, que ela substitui pela caridade, a raiva pela bondade, o orgulho pela humildade, a vaidade pela renúncia, a ostentação pela compaixão e a hipocrisia pela lealdade. Então, são os vícios que nós precisamos combater, né? Os defeitos, né? Os defeitos que nós precisamos combater. Substituir por uma virtude. Por uma virtude, Não, mas é interessante que tudo isso aí nós temos, né? Esses demônios dentro de nós aí, né? Só que nós espíritas não chamamos de demônio, né? Mas chamamos que... Mas nós percebemos que os temas são os mesmos. O que muda é a nomenclatura, né? De uma religião para outra muda a nomenclatura. Mas nós temos as mesmas ideias, né? Aqueles que seguem Jesus, que seguem os seus exemplos, que estudam a sua vida, todos se baseiam na mesma coisa, né? Na caridade, no amor. Aí a nomenclatura muda só. Mas temos muito mais mulheres citadas na Bíblia que merecem o nosso respeito, né? Muito mais. Várias. Maria de Cusa. Joana de Cusa. Joana de Abigail também. É. Estava falando de Abigail também na obra Paulo Estevão. É, né? porque no intervalo o Rodrigo estava aqui... Loucubrando aqui. Me perguntando sobre a minha teoria, essa que eu vou escrever um livro quando tiver 90 anos. E eu dei alguns exemplos para ele. 90 falei, anos, pô, mas a gente vai ter que esperar até lá. Aí é pouco tempo para eu ser criticada. Eu já parto logo para o mundo espiritual e não ouço as críticas aqui, encarnada. Mas você pode colocar assim, doutor Inácio Ferreira, entendeu? Você pede para o Bacelli colocar lá para o doutor Inácio fazer o prefácio do livro. Não, então, eu estava falando para ele que a literatura espírita nos mostra que, em geral, a mulher, quando desencarna, ela vai para um estágio espiritual mais elevado do que o homem. Então, aí eu citei alguns exemplos. Públio Lentulus e Lívia, né, que ela, quando desencarna, é recebida por Jesus, salvo engano, né, e aí ela que vem recebê-lo e ele está aí há 2000 anos, mais de 2000 anos, sem alcançar o degrau espiritual que ela está. Nós temos o caso de Abigail e Paulo de Tarso, né? E qual foi o outro que eu falei? Os pais de André Luiz, né? Que a mãe de André Luiz também está mais evoluída que o próprio filho, e o pai dele está no umbral. Então, isso reforça um pouco essa minha teoria aí. Mas agora... O Roberto Wagner mandou aqui uma pergunta, eu não tinha visto aqui também no WhatsApp. E ele ligou aqui só para lembrar, o Roberto Wagner, que também era radialista aqui também, ainda mantém o programa, né? E ontem eu estive no velório do Cícero Ramos, inclusive várias pessoas falaram que ouviram o programa, que o Herbert esteve aqui conosco domingo passado, e muita gente fala, poxa, mas e o Roberto Wagner, quando é que volta lá com o show de ideias, então, o programa dele era... Já deixo o convite para vir aqui na rádio para falar, né? O quê? Deixo o convite para ele vir aqui no programa Vivência Espírita. Não, falar. Ele já veio aqui, já teve. Sim, já teve, para voltar. Ah, para voltar. Já que os ouvintes estão aí pedindo, ó, Roberto. Não, e ele frequenta lá o Paulo de Tarso, viu? Ele, toda segunda-feira ele tá firme lá com o Paulo de Tarso. Mas o que é que ele tá dizendo? E ele fez a pergunta aqui no WhatsApp. Gostaria de saber a partir de que idade se faz a evangelização infantil no Paulo de Tarso. Zero anos. Dias e horários. A evangelização no Paulo de Tarso começa todo sábado, das 9h15 às 11h, e se você for pela primeira vez, tente chegar um pouquinho mais cedo para poder conversar lá, saber como é que funciona, né? Mas 9h15 nós começamos os passes com os adolescentes, 9h30 com as crianças menorzinhas. E a partir, nasceu, pode levar. O Milton, ele me ligou dizendo, Rui, uma boa notícia que eu vou dar para você, que a partir de 0 ano de idade, nós estamos recebendo criança no Pau de Itá. Mas tem bastante criança. E como é que vai evangelizar com 0? Está sendo tratado pela espiritualidade, os pais estão sendo tratados, até eles estão ouvindo, anos, né? Na barriga eles estão ouvindo tudo que a gente está falando. Que bacana. E nós temos uma salinha de 0 a 3 anos, os pais ficam juntos se quiserem, se for muito pequenininho. Depois nós temos salas de 4 a 5 anos, 6 a 7, é tudo dividido de 2 em 2 anos, bem bonitinho, salvo a primeira salinha que é de 0 a 3, as outras todas são divididas de 2 em 2 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí 14 na mocidade. Mas, Ana Paula, você se realiza na evangelização infantil? Porque eu acho tão interessante lá no Paulo de Tarso, porque eu sou um dos fundadores lá do Paulo de Tarso. O Jorge que brinca, né? Na fundação do Paulo de Tarso, eu estava lá, né? Mas não sou aqueles que... Não sou fundador, mas estava na fundação. É interessante... Como as pessoas se dedicam para evangelizar aquelas crianças, inclusive na escola de pais, né? Como tem pais que vão lá ouvir as palestras aos sábados de manhã? Tem várias palestras interessantes. Eu comecei levando os meus filhos lá já tem mais de 10 anos. E eu passei 2 a 3 anos ouvindo as palestras. E aí eu comecei a sentir... Aí comecei a fazer uma escola, né? E comecei a sentir necessidade de contribuir de alguma forma e passei a trabalhar, colaborar na evangelização. E hoje eu aplico passe nas crianças. É restaurador. Sábado, estar lá com as crianças é restaurador. A gente refaz as energias da semana lá, repõe as energias da semana. E segundo o livro Nosso Lá, ainda ganha bônus horas em dobro. Trabalhar com criança? Agora uma pergunta que eu faço. Como é que você, como uma juíza, que tá sempre julgando pessoas, tem que julgar, né? E como é que você faz para aplicar a lei, muitas vezes, com a visão espírita, como é, não se contradiz alguns casos? Então, os casos mais difíceis, eu posso dizer que eu oro muito pedindo orientação superior. Aliás, eu não faço uma audiência sem antes fazer uma oração e ponho todo mundo para rezar. Quem trabalha comigo, os estagiários chegam lá e já avisam, olha, quarta-feira que é dia de audiência, é dia de todo mundo rezar. Todo mundo ajoelhando no milho, eu brinco. E é impressionante que se acontece de eu não fazer uma oração antes, a impressão que eu tenho é que a audiência não corre bem. Tem algum problema, alguém se exalta. Eu tenho livrinhos, aqueles minutos de sabedoria em cima da mesa para as pessoas lerem. É legal. E um de mensagens também, salvo engano, de Chico Xavier. E tudo na nossa vida é escolha, né? Tudo que a gente está o tempo todo julgando. Para a gente tomar uma ação, para a gente tomar uma decisão, para a gente seguir um caminho, cada escolha é uma renúncia. Né? Sempre é um ponto, ou eu vou por aqui, ou vou por ali, claro que você tem várias hipóteses, nem sempre você tem duas somente, mas o tempo todo a gente está julgando e tomando decisões em nossas vidas, né? E toda escolha pressupõe uma perda, né? Exato. Mas e a prece antes? É salutar? Sempre. A prece é sempre salutar para qualquer coisa. A gente deveria, né, já levantar fazendo uma oração, agradecendo mais um dia de vida, né, e já planejando que aquele dia vai ser maravilhoso, e sempre com palavras positivas. Mas a oração no trabalho eu acho imprescindível. E essa colega que eu citei, que tem um livro, salvo engano, o nome dela é Lucila Barros, que eu falei que ela tem os 3 filhos, ela é juíza também, né? E ela diz isso. E eu passei a adotar a prece no trabalho em razão desse livro dela que eu li, chama Crianças Antigas. E ela diz isso, que quem tem vidência diz que vê no plano superior, né? A bagunça que é uma sala de audiência quando não existe a prece. Porque é um ambiente onde há muita disputa. Discórdia, disputa. Ninguém está lá feliz, né? Todo mundo tem razão. Exatamente. Ou é o crime. Então, é um ambiente que precisa ser iluminado pela nossa prece. Não, e o que faz uma juíza da vara civil? Lá eu julgo casos assim, despejo, casos envolvendo contratos, busca e apreensão de carro quando a pessoa não pagou, disputas entre empresas, pedidos de indenização por dano moral, cobrança, esse tipo de coisa. É complicado mesmo. Às vezes nós temos uns casos, assim, às vezes é o dia a dia, né? Por exemplo, não pagou uma prestação, o banco vem e pediu o carro. Então, é um corriqueiro. Sim. Mas, de vez em quando, tem umas coisas um pouco mais delicadas até, que envolve, não exatamente que envolve família, mas já tive um caso, por exemplo, um pedido de indenização de um pai contra uma mãe, porque ele foi buscar o filho para passar o fim de semana, e aí houve um bate-boca e tal. Então, envolve, embora não seja um caso de família, era um pedido de indenização por dano moral, mas envolvia ali uma criança que assistiu aquela... Então, às vezes, os casos são assim um pouquinho mais delicados e a gente precisa de orientação espiritual para decidir da maneira que a gente entende correta, né? Exato. Poxa vida. E você sente que a espiritualidade ajuda? Olha... Rui. Eu já tive um caso que uma oficial de justiça muito querida, mas ela estava nervosa por um motivo, ela entrou na minha sala, muito brava e tomando satisfação. Então, naquele momento, se eu me deixo levar pelo senso de autoridade, eu prendo, sabe? Porque ela me desacatou. Ela me desacatou. Mas, naquele momento, eu fiz uma prece, eu senti a aproximação do meu mentor, eu senti a luz me acalmando e conversei com ela, ela sentou, conversei, ela saiu de lá me pedindo desculpa e me agradecendo. Então, às vezes, aquele contar até 10 faz Sim. toda a diferença na nossa vida, seja onde for. Eu tenho advogado que fala, a doutora Ana Paula, ela é firme, mas é honesta e correta. Ah, bom saber, muito obrigada. Eu falei, puxa vida, só que eu não falei que era espírita, não, porque você não é capaz de... E ser espírita? É, você tem que testemunhar, né? É? Ser espírita então. Ou ser cristão, que é a mesma coisa, né? É. Sim. E ser espírita, não existe espírita não cristão, né? Sim. E ser espírita é um bom? Testemunho, né? Muito bom. Muito bom. É uma iluminação na nossa vida. E eu agradeço aos meus filhos, porque foram eles que me levaram à doutrina espírita. Eu já até acho que eu falei aqui da outra vez. Um sentia espírito e o outro via espírito dentro de casa. Eu falei, não, agora eu preciso saber para poder ajudar meus filhos. É. E aí eu comecei a frequentar o Paulo de Tarso. Um mês depois comecei a levar as crianças na evangelização. Em seguida fui fazer escola e abracei a doutrina. E ela nos traz muitas respostas para muitas dificuldades da nossa vida. E nós adquirimos uma serenidade para enfrentar as dificuldades que é diferente, né, de outras situações. Mas eu tenho que falar aqui da nossa querida amiga Lourdes, Sim. que é portuguesa, amiga do seu avô. Pois, Thaís Aveire. É? Thaís Aveire. Thaís Aveire. Hoje o programa está genial. Os homens realmente Brutal. Escutam somente o que querem. Um grande abraço, Lourdes, e continue nos prestigiando, viu? Ela outro dia... Eu fui na padaria e falei, não, eu faço questão de pagar um café para você e para o Fernando. E um pastel de nata, não? É? Um pastel de nata? Lourdes, um bom dia para você e continua nos prestigiando, viu? Ou é de Belém. Ou de Belém é só lá em Belém. Quem entrou aqui também foi o Rafael Brizante. Antes aqui, a gente já está começando, a gente precisa começar a encerrar, que nem o Jorge fala. E o Rafael Brizante tinha feito a pergunta, lembra? Que a gente não refez. É. Ah, ele falou assim, pergunta para a Ana. Só que ele dividiu em 3 partes aqui a pergunta para a Ana. Então, com as redes sociais, a informação chega muito mais rápido hoje. Vimos isso na política na eleição passada. Com relação à mulher, eu vejo que tem crescido muito a sensibilidade aos assuntos relacionados a ela. Se o machismo não é bom, por que o feminismo seria... eu vejo uma sensibilidade muito exacerbada com relação ao assunto. Observação? Ah, isso mesmo. Talvez ele falou em comparação ao machismo e o feminismo. Qual a diferença entre o feminismo e o feminismo? O que eu acho é que as mulheres ainda estão tentando sair de uma condição... crítica, vai, né, socialmente falando, e então esse feminismo fica exacerbado. Um dia eu acredito e espero que atinja o equilíbrio. Aí, de fato, não haverá nem machismo nem feminismo, haverá igualdade. Sim. Né? Porque a gente percebe também que tem muita feminista que exagera, né? Sim. Ela quer se tornar um homem. Uhum. E uma vez eu tive que falar pra uma amiga que estava... Não, família, porcaria, família, quer dizer, aquele jeitão feminista. Eu falei, não é bem assim, não. Você tem que ter respeito pela família, porque a família é o berço nosso. Não, a família é uma porcaria, a família, quer dizer, aquele jeitão de esquerdopata, né? Que eu falo, não, se você quer lutar pelos direitos da mulher, não há necessidade de você ser de esquerda, não há necessidade de você ser machista, feminino machista, né? Que, uhum. Então não há necessidade dessas coisas, porque nós temos tempo para tudo isso daí, né? Quer dizer, nós temos. Só para terminar o programa aqui, não, que está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Então vamos lá. Então vamos chamar os aniversariantes, Paulinho. Só colocar aqui a música aqui, ó. Parabéns, Espírito. Parabéns pra você. Você mereceu renascer. Tá fazendo aniversário dia 4/3, a Denise Portugal. dia 6 do 3, o Cadu vão embora. Dia 7, é o Geraldo Manuel Filho e a Evelyn Gualda. E dia 9, o Luiz Barbosa. Né? Quem que é Ruiz Luiz Barbosa? Rui. Quem que é Rui Luiz? Rui Luiz Barbosa. Luiz Barbosa. Quem que é esse cara, hein? Rui. Quem que é esse cara? Não vai falar que vai fechar a rua que eu moro lá. Acabei que não vai de eu ia falar isso agora. Eu falei, ó, se vocês. Jorge tá esperando a macarronada. Aqui, ninguém conhece o Luiz Luiz Barbosa. Conhece o Rui Barbosa. O Rui Luiz Barbosa, ninguém conhece. Mas o Rui já falou que vai fechar a rua e se você não foi convidado. Eu não fui, você foi? Ainda não, mas eu vou lá, comer macarronada. Então, acho que só o Jorge foi convidado. Se você não foi, se toca, né? Não é isso que eu... tem mais três aí com o velho aniversário. E dia 2 do 3, a Ibrantina Oregon. Dia 4 do 3, a Meire Pavani, esposa do Serginho, né? Nosso amigo Serginho, que desencarnou, agora voltou pra pátria espiritual. Dia 7 do 3, o Vitor Augusto, neto do Jorge Reis. Também faz aniversário. E quem a gente esqueceu aqui, por um lapso, a gente deixa aí já os felizes aniversários. E muita paz, muita alegria em seus corações. Agora vamos para os sorteados de hoje. Então, quem entrou, participou aí do programa, ligou para nós, compartilhou, deixou seus recados. E os ganhadores dos dois livros espíritas, né, foram... o Thiago Serafim Alves e a Elaine Pazini Cavalcante. Então, só vocês buscarem o livro lá na Casa do Caminho, a partir de segunda-feira, 13h, lá no novo endereço, Rua Helena Mascarenhas, número 115, Bela Vista, São José dos Campos, lá na livraria do Casa do Caminho, e conversar com o seu Mário Vinhas, que é, né? Imperdível. Eu acho que é imperdível, vale mais que o livro. E a avisar a Sônia Santos, que ela ganhou uma camiseta, e a camiseta está lá, com o Mário Vinhas. Ah, ele falou, Rui, eu vou devolver para você a camiseta, porque a Sônia não veio buscar. Sônia, por favor, pega a nossa camiseta lá de 15 a anos. Ela tá aqui. Essa a camiseta de 15 anos, tá vendo? Sônia Santos. Então, passa lá e pega e conversa com o Mário Vinhas também. Isso. Que vale a pena. Então, obrigado pela participação de vocês. Né? Já vou deixar meus agradecimentos aí, que a gente já tá passando do horário. Obrigado pela participação de todos vocês. Desculpa para quem a gente não leu as mensagens, a Cláudia Patrícia, quem entrou aqui também, a minha mãe, Maria Ângela, deixou o recado, a arquiteta Atos, a Tânia Maria Frois e a Cláudia Patrícia, como eu tinha dito, que entrou aqui, a Rosilma deixou uma mensagem, o Beto, que está lá no encontro do Folia de Luz, que começou hoje, que está lá sendo lá na Escola Municipal Palmira Santana, Rua do Professor Felício Savastano, número 320, São José dos Campos. Quem quiser participar... Dá tempo ainda. É só ir lá no encontro de Folia de Luz, que a mocidade faz todo ano durante o carnaval, aí para confraternizar também de uma forma muito legal, que eu já participei, eu e a Camila. E todos vocês, então, que comentaram, a gente não teve tempo de ler... Participe com a gente no próximo programa às 8 horas. Ana, se puder, ou Rui, o quê? Fazer os seus comentários finais e depois a Ana faz a prece. Isso, vai fazer. Nós agradecemos então ao Paulinho, a Derli, quem está mais aí? Graça. A Graça chegou Camila, agora. Silvio. Silvio Camila. O Silvio. E Francisco. Ao grande Francisco, né? E que já está mexendo lá nos aparelhos. Aí, né? A Graça, nossa diretora, já falando para encerrar. E nós vamos agradecendo a Ana Paula, a nossa amiga lá da Fraternidade Paulo de Tarso, que muito gentilmente veio conosco aqui no um domingo de carnaval, né? O melhor programa do ano, né? Como você fala assim que dessa parte vai ser o melhor programa do ano. Depois a gente fala isso pro Jorge. Mas, Ana Paula, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua simpatia, pelo seu carinho com o nosso programa. E nós gostaríamos que você desse o seu adeus e encerrasse o nosso programa com uma prece, mas deixa na sua agenda marcada para outras datas vir aqui conosco. Tá certo, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos ouviram, e então peço que, se possível, fechemos nossos olhos e nos contactemos com os nossos mentores individuais, e agradecemos neste momento pela proteção constante, Agradecemos a espiritualidade de luz que aqui esteve nos envolvendo. E aproveito o tema de hoje para agradecer a Maria, Mãe Santíssima, que acolhe a todos na Terra como filhos, que nos cobre com seu manto sagrado. Agradecemos por ela ter estado encarnada na Terra, recebendo Jesus em seu ventre, orientando esse ser especial, nosso mestre, nosso guia, que nos deixou todos os ensinamentos, todos os exemplos para a nossa evolução espiritual. Agradeço a Deus, Pai, que nos deu a oportunidade da reencarnação. E com todos os agradecimentos, encerramos então, de coração, de alma, enternecidos. Graças a Deus. Agora fica com a música do Ano Cordel, Paz pela Paz. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!